Zeus Protos Geneto, Zeus Ustatos Argi Keraunos, Kai Metis Protos Genetos, Tantagar Enzenos Megalo Tade, Soma Ti Keitai. Zeus Protos Geneto, Zeus Ustatos Argi Keraunos. Zeus putmen Gaies, te kai Uranu asteruentos. Zeus poetan. Thank you. Zeus Kephali, Zeus Messer, große Kante Titutai, Tante Garen, Zeros, Megalo, Tan, Somati, Keitai. Tanta garen zeros megalo tade somati keitai.